4:57. YJ310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz. Estúdios e transmissores na rua João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Cassini, saída para Ibiporã. Estamos vivendo a Primavera Brasileira. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290, a maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Começa agora o Plantão Brasil Sul. O fato, a notícia, a verdade, a informação em primeiro lugar. Plantão Brasil Sul, oferecimento. Super Mufato, bem barato, ofertas bem feitas, Mufato faz bem feito. E RDS, quer emagrecer com saúde? RDS, esse sim emagrece. Ligue 3378-2100 ou no plantão 999-24-1212. Estamos começando aqui o Plantão Brasil Sul desta quarta-feira. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, é chegando o final do mês. 29 de setembro, amanhã já é, depois de amanhã, já é 1º de outubro, né? Muito bem. 29 de setembro de 2021, estamos com 21 graus e um décimo a temperatura neste momento. 21 graus a temperatura, portanto, nesta manhã de quarta-feira. É, hoje...